O presidente da Alepa, deputado Márcio Miranda, recebeu em seu gabinete no dia 28 de abril a vice-presidente da Associação Comercial do Pará, Ciane Barros. Na pauta, assuntos como o Porto do Rio Guamá, que será construído na Vila de Pernambuco, no município de Inhangapi, uma iniciativa do deputado Márcio Miranda. O porto contribuirá efetivamente para desafogar o trânsito da capital. Estima-se que mais de 1.500 carretas por dia trafegam pela cidade. Com esta opção pelo Rio Guamá até Inhangapi, as empresas transportadoras ganharão tempo, além de evitar o estresse diário de caminhoneiros e carreteiros. As cargas sairão da BR em Castanhal. A péssima qualidade do serviço oferecido pela CELPA no interior do estado também entrou na pauta. O deputado Márcio Miranda garantiu que vai ajudar a ACP no que for necessário.